1970, boa noite, ascendente ligação dessa via chegada Mari para o nível de voo 080, ajuste de altímetro no 06. Mari 080. Voo 1888 está autorizada a final do procedimento LS Y0. Desça para 2.000 pés, altímetro no 06, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, autorizado LS X-Way, reporte estabilizado 1888. M2-24, desça para 3.000 pés, altímetro no 06, está livre da restrição vertical em TAP. 3.000 pés, o 6224 livre da restrição em ITAP. O 1970 desce para o nível de voo 050. 050, salve, Gbot 01. South Zulu Islands, com Sectional Tower 118, decimal 95. 1895, report 095. Golf Golf 019, Approach 019, I got 20. Golf Golf 019, Wind 1, 003, 05 knots, clear to land, runway 10. 010, Approach 019. Já 13 no 3, 04, livre, chame o táxi. Portugal 019, Portugal 019 on the ground at 55 by right, on ground 1-1, that's my one. The right 1-1-1, Portugal 019, over here. 8 agora, torre 18, decimal, 95. Entra 9 tempo, bora. Na E6224 está autorizado a sinal de procedimento LFXY, na 0 dessa para 2000 pés. Reporte estabilizado. S2000, procedimento autorizado, reporte estabilizado. No X-ray da 10-6-2-2-4. O 1970, desça para 3 no pé, volta no 0 no meio, livre da restrição vertical em etapa. Salvador, one and two. Salvador, 019, I have you. 019er. Clear, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. My Alpha, hold short, taxi Juliet, Salvador, 019er. Gol no 888, só para informar o localizador, sinalando bastante. O localizador o quê? Oscilando bastante, variando muito. Passando aqui a 1400 pés, o outro automático até desarmou. Seguinte, passa a informação. Gol no 888, 100 graus, 059, 300, pouso, pista no zero. Livre pouso na zero, gol no 888. Está recebendo minha 019, com 151, a bordo 5h40 de autonomia antena Galeão. 18, Galeão. Afirmo. Autorizado táxi de Índia, ponto espera, turno noite, decimal 95, origem 0, número 6, 3. Está ali o táxi de Índia, ponto espera. 12895, CNR 6394. CNR 2024, controle? Não, você escuta, senhor. Vocês teriam como fazer um check no sinal do localizador? Agora, sai, tá gente. Passagem do Airbus do Oxaneia retaguarda, que taxi em direção ao ponto espera, autorizado inicial pushback no 02. Gente, após o Airbus do Oxaneia, autorizado azul 497. Portugal 019er, clear taxiway Juliet, stand number 11. Hi, Juliet, stand 11 at Portugal 019er. Boa noite, obrigado. Recebendo o sinal de áudio, senhor. 6224. Cabo 6224, chama agora a torre 118, decimal 95. A última aeronave tem reportado que o mesmo estava oscilando. Está recebendo aqui com intensidade boa. Tá, o 6224, passei, travou agora a torre então, 1895. Obrigado. 0520 da Alfa, autorização para Recife. 2 autorizado, ingresso na Alfa. Chama solo 2 em decimal 1. Mas era nave de graça na Alfa 2-1-1. Torre Salvador, boa noite, Oxaneia, 6224, sinal baixo travado. 224, boa noite, que é 100 graus, 059. Autorizado, pouso, pista no zero. Pouso autorizado, confirma, meu bem. 1-0-0 graus, 059. 100-5-6-2-4, obrigado. O 1970, por gentileza, ao estabilizar, faça um check no localizador. Bora, obrigado. Na próxima 05, tá 3305. Vai chamar. Solo, gol no 888, ele próximo que está direto na alta. Gol no 888, segue a aeronave da Portugal, seu portão 08. Portão 08, segue a aeronave da Portugal. Quando a Para o taxi, o azul 4980, temos 89 a bordo. 3 horas e 45, alterna na céu. 9980, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, turno no noite decimal 95, ajuste no 0, no 6, azul 4980. Sente, Stel, ponto de espera via Índia, no noite 95, 4980. Tá, segunda colaboração, chama agora a torre 118, decimal 95. Salvador, muito boa noite, Janeiro 6224, livro. 6224, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. Sai, Salvador, boa noite, 6249, 80, ponto espera, 0904. Gente, mantenha, ponto espera azul, 49080. Mantenha, ponto espera azul, 49080. Oi, boa noite, gol 970. 970, boa, informa de pistoleiro. Zero, vento 1, 2, 0, grau 079, autorizado, pouso, pista no 0. Livre, pouso no 0. Pelo 6313, decolou 05, controle 20, décimo 8. Pode voar, Duna, gol 170. Ou 1170, está autorizado a final do procedimento LSXY no 0, desce para 2 mil pés, altimetro no 0 no 6, da presença voo e Duna, reporte estabilizado. Voltará estabilizado, vai manter a... A chegada, porque tem uma formação bem na prodidura, não tinha visto. Obrigado, Bruno, 1170. Final, Bruno, 8808-09. 09 é o que eu tenho aqui, 1888. 08-09. 3609, nada, é o monte, não, deixa nem a minha 3-9-0. 3 portão. Autorizado Juliette para o 03, ou chame a 224. Informação, 3178, boa noite, acende a identificação, deixa a via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 no 6. Para o 4980, autorizado ali, mantém pista no 0. Ali mantém no 0, azul 4980. Bruno 970, solo 07, direita, solo 12 na cima 1. 21, cima da pista 21. 980-120 graus, 07 nós, autorizado decolagem, dono zero. Autorizado decolagem, dono zero, azul, 4980. 7 metros. Decolado 09, controle 20, 08. 08, azul 408, 4980. 3, autoriza a voar norte, vai dar presente. Guarde coordenação com o centro de circo. Controle Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, boa noite, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 na saída Puga, transição Caju. 350, Puga Caju, azul 4980. Aguarda só um minuto, a aeronave da GU vai passar a retaguarda por meia dúzia, após será autorizado na sequência. Afirmativo, agora na passagem do tráfego 3305. Canal 6313, autorizado pelo Centro Recife, da presença do voar direto por base. Direto por base, com Canal 6313. Azul 4959.4. Azul 4959, autorizado Serra Bravo, Índia, Lima, via Golf 677, Coral, restante conforme, nível 140. Saída Coral, decolada 190 com curva direita, o código é o 5493 e o controle 1208. Para. 4-3. Correto, 4989 da Azul, chama pronto, 43. Tá direto Duna, são 3, 178. Duna, 3178. Vai ver o Gono 170. O 1170, vento 1-0 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Confirma, vem? 10 graus, 0 menor. Sente. 12774.4. Mativo. Autorizado Serra Bravo Papá Sierra via Golf 677, restante conforme. Nível 180. Decola da pista 10, direita, saída Coral. O código 5495, controle no 208. Sente autorizado 180 via Golf 677. Decola da 10 com curva direita, perfil Coral. 5415 no transponder, 1208, controle pro azul 2774. Da presente autorizado Romeu Fox 018, azul 4980, graças. Afirmativo, após a passagem do tráfego do parqueamento do mesmo no 612, está autorizado no 05. Salvador, boa noite, azul 5001. Pela M3-1-3, chama agora o centro Recife, 1-2-5-1, ao teste 1-3-3-2-5. 0 Taubaté, restante conforme, nível 3-4-0, saída da El, Lida, Motiva. Decola da pista 10 com curva direita, código 5411 e controle no 208. Azul 4980, chama agora o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 125.45, 2685, azul 4980. Correto, chama pronto, pátio 3. O número 70, solo azul no meio à direita, solo 2.1. Alô Salvador, é o Gono 170, lembrou, boa noite. Gono 170, Alfa, Porte Antes da Juliette. Alfa, Porte da Juliette, Gono 170. Para o táxi, está com 1.70 a bordo. 70? 3 em 15, nossa alternativa é Natal. 605, autorizado até o ponto de espera, via Índia, torre no noite decimal 95, ajuste no zero no meio. Autorizado, táxi via Índia, ponto de espera 1895, 733, 0516. Rádio Juliette, voo 9970. Voo 9970, da passagem do aeroporto da TAM, após ingresso Juliette, portão 10. Voo da TAM, segue Juliette 10, posição, voo 9970. Boa noite, acende a identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste de altimetro no 0 no meio. Desligue para o nível de voo 050. Ajuste 050, 723 a bom. Estabilizou ILS, 3178. 3178, chame agora a torre 118, decimal 9. 1895, obrigado. Salvador, muito boa noite, 3305, ponto de espera pronto. Plano 3305, boa noite, mantém posição após a aeronave na final. Autorizado Lima, manteve isso no zero. Tráfego na final, ali mantém não no zero, então 3305. Poderia confirmar o vento, 3178? 3178, vento 100 graus, 069, chefe de treino de pouso, autorizado pouso, puxa no zero. Ok, está livre o pouso então na. Por a zero, tá 4959, pronto da puxada. 4959 no pátio 3 está livre, chama o táxi. Mano, autorizado Lima, tempo de 0. A Lima de novo 0, 3, 3, 0, 5. A 3178, solo 24, direita solo 21 na small, né? Direita solo 21, tá 3178. Solo Salvador, boa noite, Dan 3178, Lincoln na sua escuta. Dan 3178, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3178. A nossa número propósito? 01. Corrida direto Índia Serra? Exato, direto Duna. Terça para 2 no Fez, reporte Duna, voo 1723. Alto metrô 016. Direto Duna, para 2000. Vou no 02. Agora pushback acionamento 500, né? 5001 é o número 2 no setor, aguarde. Aguardo, 5001. Próximo táxi em Alfa, Dan 3178. A Juliette, desculpa. Dan 3178, mantém antes da Juliette. Mantém. Dan 3305 da Colos 26, controle 120 da Simão 8. 308. Salvador, boa noite, Dan 3305. Refil da PUCA. Dan 3305, boa noite, contato razão na decolagem, supor nível de voo 330 na saída Puca, transição Caju. 330, Puca Caju. Da 3178 informo que a companhia e a empresa estão entrando num consenso para decidir qual é o portão que o senhor vai ocupar. Certo, não aguardo, 3178. Salve Salvador, Azul 4959, pronto do táxi, 66 a bordo, 3 horas de autonomia, Serna Monte, claro. Poderia repetir, 69 a bordo? 66 a bordo, 3 horas de autonomia e alterna Montes Claros. Tinha autorizado o táxi via parte principal Índia e Alfa. Ponto espera tudo na noite decimal 95, ajuste na 096, azul 4959. Autorizado o táxi via pátio Charlie, ponto espera da 110, torre 1895, azul 4959. Azul 4959 é o solo voltando? Ah, escutando. Dá passagem ao Airbus 321-321 da TAM à sua direita, após prossegue até o ponto de espera. A aeronave vai parquear no 05. Ciente da visual aeronave após passagem da mesma que você faz. Então 3178 é o solo? Na escuta. 05 é o portão. Juliette 05 agilizando, por gentileza. Prossegue 05, TAM 3178, grata. Solo 5001. Confirme. 5001. 5001 na guarda. Azul 4959 após o parqueamento da aeronave da TAM, tá livre até o ponto de espera. Salvador 1723, autorizado. Voo 1723, autorizado a final do procedimento LS Expedition, na 0 reporte estabilizado. Autorizado, vai mandar estabilizado 1723. Isto, 6224. Via Golf 677, nível 190. Saída Conde, decola da 190 com curva esquerda. O código é o 5414 e o controle no 208. Autorizado a Aracaju, nível 190, na Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, saída Conde, transponder 5414 e o controle na saída 208 para o Oceaner 6224. Follow Ocean 6224. Prossiga, correto cotejamento, chama pronto no 03. Vai chamar para puxa chamar, obrigado. 5001, azul 5001, autorizado pushback acionamento parte 3, chama o taxi. Livre pushback acionamento, 5001. Salvador, Airbus 774, parte 3, 491, para puxa chamar. Número 2 do setor, aguarde. Azul 2774, número 2 no setor, aguarde. Boa noite, vento 100 graus, 0 menor, autorizado linha decolar, piso no 0. Autorizado linha decolar, piso no 0, azul estabilizado no 723, é bom. Estou no 723, chama agora a torre 118 decimal 95, por favor. 295, boa. Salvador, boa noite, 1723, é bom. 723, boa noite, continua a aproximação, informarei que está livre. Aguardar no 723. para o táxi, o 5001 opera no Ribeirão com 4 horas e meia e 117 por 17 agora. Pesado táxi via parte principal, Índia Alfa. Com espera, torre no número decimal 95, ajuste no 0 no meio. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera pelo 18095, fazer o 5001. Dan 3305, chama agora o centro de Recife, 125 decimal 45, alter 126 decimal 85. 125 45 2685, tá 3305. Foi 1723, tá autorizado? Afirma, autorizado pouso, pistão 100 graus, 059, voo no 723. Autorizado 101723, voo. Azul 4959, lote 35, controle 1208. É, controle 1208, azul 4959, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, passando 2100 pés, subindo para 1140 na perfil da Coral. Azul 4959, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 1140. Subindo via saída Coral para o nível 1140, azul 4959. Azul 5001, no Alim mantém, pistão no zero. Alim mantém no zero, 5001. No 723, solos 36, direita solo, 21-1. 29. Voo no 723 Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, vai botar um 723. Caçando identificação, desça para o nível voo 050, ajuste ao altímetro no 0. Fundo meio autorizado, chegada a mar, foi na prova de data. TAP 050, altímetro no 0, bom meio autorizado. Obrigado, boa noite, 68. Isso aí, tá bordo, 420 de autonomia, alternando Maceió. T-774, autorizado táxi via parte principal Índia, com espera torre no 95 e ajuste 1-0-9-6, 2774 da Azul. Sente via parte Índia, no ponto de espera da 1-0, chama 1895 Azul, 2774. Voo no 723, dando passagem à TR da Azul, ingressa Juliette, portão 04, a TR está à sua esquerda no parte 3. Motiva da passagem à TR e 704, 723. Azul 5001, no decolagem 38, controle 20, décimo 8. 201, 5000, 201, excelência. Tá? Quem é que dá informação? Algum. Bonula 34, aguarde cópia, prepara Pucajama Maracaju. Confirme para o 1134. 1134, aguarda cópia, prepara Pucajama Maracaju. Pucajama Maracaju. Beto Leda. 100 sobre 340, Nadael Motivo, após 2000 pés, Leda, 500. Do 2774, autorizado a colapso no 0, vento 080 graus, 059. Tem medo de retornar, Jô, 2774. Bono 868 está autorizado a final do procedimento de LSF. Chama 0 dessa para 2, não está resolvendo. Entrou no 0 no meio, a reporta estabilizada. 2 mil pés, 1 no 0 no meio, a reporta estabilizada. 1868. Bono 868 está fazendo algum desvio? Afirmo, peguei a desvio esquerda ali de uma formação aqui. Após desvio, foi direto de turma. Após desvio, turma. 1868. Controle Salvador, boa noite, ao Azul 2774, Porto Coral. Azul 2774, boa noite, contato na decolagem, suba para o nível 180 na série Coral. 180 no perfil, Azul 2774. Salvador Gol 134 para pushback acionamento, aguardando a cópia. Gol 134, pronto, cópia. Negativo. Gol 134, autorizado Maceió, via Conde, López Luna 7, nível 350. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 10 com curva à esquerda. Código 5421 e o controle 1208. E autorizado 350 para Maceió, Conde, López Luna 7. Decola da pista 10, curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5421, controle 1208, gol número 34. Correto, aguarda para pushback acionamento 1134. Só esquadrão 1134. Para o táxi, o Chané 6224, com 124 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Salvador. Fima, o 0200 horas de autonomia, o Chané 6224? Afirmo, 2 horas de autonomia, 0200. Gente, autorizado táxi via Índia, ponto espera, turno 2395, hoje final 090, Chané 6224. Livre, ponto de espera, torre em 18, 95, chamei 6224.